ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M. Um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dezoito minutos para 5 horas. 28 graus no campus central da UFRGS. Tema e variações para violino, violoncelo e orquestra. Opus 29A, de Miklos Rosa, com a Orquestra Sinfônica de Atlanta, regida por Yoel Levy. Solista de violino, Robert McDuffie. Solista de violoncelo, Lynn Harrell.

Peças para piano de diversos compositores com Sergei Rachmaninoff. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, transmitindo no ano de seu cinquentenário.